dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Exu Ventania. Saravá. Eu sou o Exu dos Ventos. Dentro do culto da Umbanda, o primeiro emissário de Kalunga. É preciso pensar, viu? É preciso pensar. Uhum. Essa religião que vocês praticam, a Umbanda, ela vai ter várias variações, várias ramificações, e dentro de 100 anos ela não será a mesma. Ela vai evoluir. E vocês saberão quem são os verdadeiros Exus. Pois bem, pois me representam com patas de bode, com rabo, e eu acho muito engraçado. Quando eu quero me manifestar de forma jocosa, eu faço umas piadas, brinco, digo palavras, palavrões. Não estou defendendo o diabo. Eu estou condenando vocês. São como crianças acreditando em formas deturpadas, em formas deformadas, porque vocês querem achar que vocês são os belos e aqueles outros são os feios. Uhum. Nós vamos tentar salvar vocês e mandar para o conhecimento. E vocês mesmos se jogam dentro da danação. Vocês permitem para que essas coisas sejam colocadas nas cabeças de vocês. O fato de vocês terem as duas polaridades os fazem muito fáceis de ser confundidos. Acreditam como se fossem bezerrinhos. Vão para o abate. É preciso pensar, viu? É preciso pensar. Veja bem, eu não estou aqui te tratando com toda a informalidade, mas também não com toda a formalidade. Eu não tenho interesse nenhum em ser arrogante. Uhum. Eu fui um estudioso. E hoje eu trabalho na linha de Exu. Eu sou livre no vento. Veja bem, moço. Estou aqui falando dessa forma. Uhum. Porque eu sou uma entidade individual. E cada um tem sua individualidade. Sim, sim. Assim como eu estou falando dessa forma. Falando de conhecimento e estudo. Centenas de irmãos meus, Exus do vento, vão vir sob formas tortas, sem conhecimento. Muitos serão quiumbas, dizendo-se ser Exu dos ventos. Uhum. Muitos dirão que tem pé de bode, que tem rabo, porque foi assim que a matriz de controle foi colocada neles. Uhum. Criou-se folclore e acreditou-se em folclore. Dentro de alguns anos vocês vão ver que não há necessidade daquelas imagens em forma de pé de bode e tantas outras. Então, dentro do culto da Umbanda, vocês criaram um maioral. Alguns chamam de sete liras. E para ganhar o seu status superior e para amedrontar mais ainda, vocês criaram o nome Lucifer. Uhum. A divindade Lúcifer, ela jamais viria. Um demônio não incorpora. A pessoa é vítima de possessão. Na Umbanda não existe possessão, existe incorporação. É. E demônios de alto padrão não se dignam a vir não ser réis de nenhum conhecimento. Porque ele é Luciferos. Vocês são Tenebrisferos. Nós vamos tentar salvar vocês. E mandar para o conhecimento. E vocês mesmos se jogam dentro da danação. Vocês permitem para que essas coisas sejam colocadas nas cabeças de vocês. O fato de vocês terem as duas polaridades os fazem muito fáceis de ser confundidos. Acreditam como se fossem bezerrinhos. Vão para o abate. É preciso pensar, viu? É preciso pensar. Você sim vai viver dentro de uma eterna danação se você acreditar dentro nessa teoria de danação eterna. É quando os Exus vão entrar e tentar salvar vocês. Nós vamos tentar salvar vocês. E mandar para o conhecimento. E vocês mesmos se jogam dentro da danação. Vocês permitem para que essas coisas sejam colocadas nas cabeças de vocês. O fato de vocês terem as duas polaridades os fazem muito fáceis de ser confundidos. Acreditam como se fossem bezerrinhos. Vão pro abate. É preciso pensar, né? É preciso pensar. Veja bem, eu não estou aqui te tratando com toda a informalidade, mas também não com toda a formalidade. Eu não tenho interesse nenhum em ser arrogante. Eu fui estudioso. E hoje eu trabalho na linha de enxurro. Veja bem, eu não sou um demônio. Eu sou um Exu. Tá. Só porque você está dizendo Exu dos Ventos não significa que eu virei. No entanto, eu achei que fosse bastante frutuosa a nossa conversa hoje. Sim, com certeza. Deu uma ventania ganga. No alto da serra, deu uma ventania ganga. No alto da serra, era seu ventania ganga, que vem descendo em terra. Era seu ventania ganga, que vem descendo em terra. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Bom dia. Bom dia, Chuventania. Saravá. Saravá, Pepe. Saravá, tu. Saravá, seu Ventania. Tudo bem? Estamos levando. Seu Ventania, o senhor trabalha sob a luz de qual orixá? Compreensão da Umbanda, eu trabalho com Yansã, na irradiação do vento de Uriá. Yansã. Dentro da Umbanda. Uhum. A Umbanda criou divindades africanas e santos católicos para se trabalhar. Eu trabalho dentro dessa irradiação para o entendimento de vocês. Dentro da alta magia, eu sou regido por outras potências. Entendi. Qual que é a diferença entre alta magia e Umbanda? Umbanda é a fama folclórica que o seu povo criou há poucos 100 anos para cultuar uma série de divindades, crenças, espiritualidade, espiritismo, sua fé misturada como é esse povo. A alta magia já é regido por entidades e divindades do passado. Tá, o Giro Peralda, que é o governador da potência do elemento ar. O que é o vento? O vento é o ar em movimento. Dentro da alta magia, nós trabalhamos com quatro elementos. Dentro da Umbanda, vocês trabalham com sete luzes. Nossa. E, obviamente, então, o ar é o elemento com o qual o senhor mais se identifica. Enquanto o ar move, a água forma, o fogo transforma e a terra cura. Eu trabalho dentro do ar. É o mais livre de todos os elementos. Em seu movimento, ele é o vento. Ele rege o conhecimento. Lá estou. Nossa, então o senhor está sentado num trono de conhecimento. Eu sempre fui um bom buscador. Durante minha encarnação, Eu fui um religioso. E sempre estudei magia. Sempre busquei a magia antiga. E hoje eu trabalho como primeiro emissário do Exu Kalunga dentro da Umbanda. Mas dentro do culto que eu sempre rendi em terra, eu trabalhava com Bechar, que é o demônio que me associa. Por que que fazem essa associação? Não existem demônios trabalhando dentro da Umbanda. Foram seus seguidores do começo do culto que, para impressionar, criaram essas divindades do passado, sumérias, babilônias, hebraicas, egípcias, e colocaram dentro do culto da Umbanda para amedrontar. Pegaram Lúcifer, Astaroth, Beelzebú, Bechar, Puzo, Palulo, deuses antigos, para uns deuses, para outros demônios. Existem também demônios bons, chamados de gênios, guardiões. Eu trabalhava dentro dessa linha, cultuando os meus próprios demônios. O demônio vem da palavra demônias, que é um espírito, que nada tem a ver com o mal, tem a ver com o conhecimento. Eu, como clérigo, conheci, estudei e estudo a manifestação dessas divindades luciféricas. Opa. Existem duas energias. Luxferos e Tenebresferos. Eu estou dentro de uma energia luciférica hoje. Vocês acreditam que estão em Tenebresferos. Sendo que Lux é a luz. Lúcifer é o portador da luz e do conhecimento. A estrela da manhã foi cultuada em todo o passado. Quando vocês criaram a sua religião, vocês demonizaram o que era um Deus, que era o conhecimento, e se dedicaram à falta de conhecimento. Por isso vocês estão em Tenebresferos. Vocês portam a escuridão. Luxferos porta a luz. Os anjos caídos não somos nós. Os anjos caídos são vocês. Entendi. Então, só antes da gente continuar, existe, o seu capa preta disse que isso não existe. Eu quero ouvir do senhor também como é que funciona. Existe Lúcifer, que se manifesta como entidade na Umbanda? Se isso existisse, o médium seria abrasado, seria destruído. Então, dentro do culto da Umbanda, vocês criaram um maioral. Alguns chamam de sete liras. E para ganhar o seu status superior e para amedrontar mais ainda, vocês criaram o nome Lucifer. A divindade Lúcifer, ela jamais viria. Um demônio não incorpora. A pessoa é vítima de possessão. Na Umbanda não existe possessão, existe incorporação. É. E demônios de alto padrão não se dignam a vir, não ser réis de nenhum conhecimento, porque ele é Luciferos. Vocês são Tenebresferos. Lúcifer olha para os seres humanos com um grande escárnio, porque existem duas energias dentro desse universo. Um universo muito grande, onde se manifesta a energia luciferiana, que é negativa, energia micaélica, que é a positiva. Não necessariamente uma é boa ou má, depende da referência de cada um. Vocês têm as duas energias. Existem mundos onde os seres são feitos desde o seu momento de criação somente de energia micaélica. Talvez vocês chamassem isso de anjos. Existem mundos onde os seres são feitos de energia luciférica. Talvez vocês também chamem de anjos. Mas no preconceito de cada um, vocês chamarão os luciféricos de demônios. Vocês têm as duas polaridades. Na sua criação, vocês foram uma mistura genética. Uma tentativa. Vocês tiveram metade de energia luciférica e metade micaélica. Incrivelmente, boa parte de vocês cultua a luciférica, acreditando que essa energia é boa. Mas, na verdade, vocês fazem muitas bobagens. Vocês não buscam conhecimento. Do alto dos meus livros, posso dizer, vocês não são luciféricos. Vocês seguem tenebres. Vocês estão na escuridão. A única forma de vocês se sentirem conhecedores é demonizando aquilo que ensinaram a vocês. Eu sou um estudador. Muitos livros são a minha referência. Muitos livros que foram publicados, principais, dentro da existência que vocês têm hoje, já foram lidos por nós. Muitos livros que estão chegando até vocês agora, principalmente através de mensagens mediúnicas, estão sendo ditados no nosso plano. Portanto, livros que ainda estão escondidos, pergaminhos, já são do nosso conhecimento e foram ditados por nós. E muitos simplesmente foram escritos, sem influência nenhuma externa. Uma pena foi colocada na mão de um escritor e ele escreveu, não necessariamente tendo pacto com Tenebris Feros ou Luciferos. O que faz uma entidade trevosa de grande densidade querer fazer pacto com um humano bobo? Nenhum. Nós estamos aqui para vocês adquirirem conhecimento. Você acredita que Lúcifer receberia um pagamento, um charuto, um bode, em troca de alguma coisa? Lúcifer, quando se manifesta, ele se manifesta sob a forma de serpente, sob a forma de águia, sob a forma de lobo, sob a forma de animais nobres. Nossa. Ele é o portador do conhecimento. Ele não tem interesse nenhum em passar conhecimento para vocês. Vocês que devem buscar esse conhecimento. Então não é um Exu que se diz Lucifer ou Lúcifer. Será a representação e a emanação do verdadeiro Lúcifer. Ele é somente, pura e simplesmente, uma entidade que utiliza o nome daquele que lhe diz patrão. Mas muitos, acreditando ser o próprio Lúcifer, permitem-se sentir-se como o próprio Lúcifer. São simples entidades ou quilombas que estão deixando seus médiuns na obscura confusão do nada. Não somente com Lúcifer, posso também citar Baalzebub. Posso citar também Astaroth, Shatana, que vocês chamam de Satanás. Shatana, ele é simplesmente a representação mais negativa, maléfica, de Luciferos. Lucifer não tem nenhum pacto com vocês. Satanás, sim, é a tentação. É a pedra de tropeço. Existem seres dentro dos seus livros sagrados, pessoas encarnadas que existiram, que vocês acreditam que foram regidos por seres angélicos, que tiveram influência divina, mas na verdade o tempo todo tiveram influência de Shatana. Shatana é a pedra do tropeço. Eu sou um grande devoto dos Iscariotes. Judas Iscariotes seguiu as ordens que o mestre de vocês ordenou. Outros tinham somente dúvida. Ele teve medo de cair na água. Ele teve medo de dizer que ele era servo de Jesus. Ele o negou 3 vezes. No entanto, a igreja de vocês se edificou em cima de André, transformando-o como pedra para iniciativa. Uhum. Agora eu farei minhas perguntas. Uhum. Quem era seguidor de Lúcifer e quem era seguidor de Deus nesse momento? Que Deus não causa dúvidas. Se você tem dúvida, você tem medo. Se você tem medo, você não é do seu Deus. Nossa. A dualidade, a insegurança, isso é de demônias. É demoníaco. Então, vocês têm a tendência a demonizar o que está no céu e santificar o que está na terra. Vocês escolhem homens, estou me referindo à Santa Madre Igreja, simples e que desobedeceram leis e os transformam em santos. Nossa. É a própria atitude do ser humano que vai transformar um santo ou não. Para mim, Iscariotes é muito mais santo que André. André não buscava estudo. Iscariotes era um servidor. Ele sim andava ao lado do mestre de vocês. Ele prestava atenção em cada coisa. Existe muita simbologia, muito simbolismo. Por que é que o mestre de vocês se tornou Deus, que é quando houve o acoplamento energético planetário aos 30 anos, quando ele recebeu o tal Espírito Santo como de Deus? Uhum. Na verdade, foi quando ele acoplou-se completamente com o ser divino para permitir que ele fizesse os milagres. Um ser de nona dimensão que passou então aos 30 anos a perambular como médium completo. Um médium quase Deus. Porque vocês necessitam chamar de Deus tudo aquilo que é um pouco superior a vocês. Um avatar vem à Terra que vocês chamam de Deus. Não estou tirando o crédito dele. Eu estou dando todo o crédito a ele. Uhum. E aos 30 anos ele recebeu esse acoplamento. E por 30 denários, Iscariotes o entregou. Imagine o som tilintar dos denários caindo sobre o chão frio daquele palácio. Por que 30? Por que 3? Por que 33? Porque são 3 grandes príncipes infernais. É isso que eu questiono. Busquem sempre a sabedoria através dessa trilogia. Uhum. Eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre isso, mas só que antes, só para esclarecer, o senhor falou que André que teve a dúvida, negou 3 vezes, mas André não era o irmão de Simão Pedro? Estou me referindo a Pedro. Tá bom, tá bom. Então, e esse 33, o senhor falou, o que que ele quer dizer assim? O senhor falou a trindade, mas como assim? André e Simão andavam juntos e o que um pensava, o outro pensava, você é a sua pergunta. Mas diga o que foi que você perguntou novamente. O 33 quer dizer o quê? Isso vocês devem buscar conhecimento. Uhum. 33 é 3 e 3. Isso cada um. Quando você embarca na jornada do conhecimento, para onde numerologia cabalística, Ela é o tempo todo presente. Se vocês prestarem atenção na numerologia de tudo, vão ter muito mais ensinamentos, muito mais conhecimento. Busco conhecimento, não busquei. E não sei nada. Falta muito. Olha, dividiram alguns nomes de demônios entre os sete pecados capitais. Sim. Enumeraram assim. 1. O orgulho de Lúcifer. 2. A avareza de Mamon. 3. A ira de Satã. 4. A luxúria de Asmodeus. 5. A gula de Beelzebu. 6. A vaidade de Leviatã. E 7. A preguiça de Belfegor. Muito bem. Por que eu vou falar de cada um deles agora. Por que que associa orgulho a Lúcifer? Porque ele é o maioral. Uhum. E ele é orgulhoso de todo o conhecimento que ele tem. Tá. Por que que associa avareza a Mamon? Mamon deseja que vocês preocupem-se somente com os 30 denários. Ele, sim, está preocupado na riqueza. Ele é um grande negociador. Uhum. Ele está presente dentro dos comércios, dentro dos bancos, dentro dessa rede que aprisiona vocês. Tenho certeza que ele deseja continuar pronunciando o nome deles, moço. Mas o que efeito que tem isso? É outra pergunta que eu tinha. As palavras têm poder. Ah. Vamos ficar por aqui. Pode continuar. Mas e agora? Não sei se eu continuo pronunciando o nome deles. O medo não é de Deus, você não tem o seu Deus. Então vamos lá. O 3, por que que associa a ira a Satã? Satã é a representação, é o irmão gêmeo siamês de Lúcifer. Satã é o equivalente ao Arcanjo Miguel, que seria a ação de Deus. Satã, ou Shaitã, ele é a pedra de tropeço que faz as pessoas terem suas dúvidas. É o demônio da tentação. Ele não é conhecido em Gênesis. Por isso o escritor disse que Adão e Eva receberam a tentação de uma serpente, porque nesta época não se sabia quem era Satã, porque Satã veio de conhecimento babilônico. Satã veio muito depois da escritura de Gênesis. Então a Bíblia de vocês é uma mistura de várias culturas. Posso dizer que quem trouxe Satã foi Zoroastro. Veio muito depois. Ele é simplesmente o braço que faz arder. É aquele que coloca em ação, ele é a representação verdadeiramente diabólica daquele que é Lúcifer. É como se fosse um irmão siamês. Um irmão bom e um irmão mau. Eu prefiro interpretar como um irmão neutro, que não se importa com vocês. E o lado do irmão obscuro, que tenta o tempo todo tentá-los. Então, o quarto é porque eles associam a luxúria a Asmodeus. Asmodeus é o demônio da luxúria. Representado com três cabeças. Primeira cabeça de um rei. Várias outras formas. Sempre formas monstruosas. Com exceção de Lúcifer, que se apresenta como um animal poderoso. Animais reais. Ou como um belo final. Asmodeu a da luxúria. Dos gastos. Das práticas sexuais. Uma boa qualificação, cuidando a ele. Tá, agora esse muitas pessoas gostariam de aprender mais sobre esse específico ao qual associaram a gula, que é o Beelzebu. Beelzebu. Beelzebu significa príncipe das moscas. Mitcha. Ele é a própria degeneração. Quando ele se manifestava no mundo antigo, os grandes magos sentiam náuseas. Era necessário colocar anéis de prata no nariz para poder aguentar, porque é muito pior do que enxofre. Nossa. É o cheiro da própria putrefação. Este sim é o demônio da loucura. Da gula. Ele engole tudo. Ele engole tudo. Ele engole a vida. Este sim é a própria loucura. Uhum. Não é esse que tem umas partes animalescas do corpo? Sim, representado por vários animais. Mas sempre é uma cabeça de um rei, patas de aranha, e podem variar de serpentes, de sapos, vários outros animais, ou até abutres, uma cabeça de abutre, uma cabeça de sapo, uma cabeça de rei. Mas você está me perguntando de Asmodeu ou de Belzebub? Desse último que o senhor falou. Belzebub, vocês têm praticado principalmente dentro dos cultos de Quimbanda, também na representação engraçada da Umbanda, de Belzebub como se ele fosse um bode. Esse Bafomê. Vocês, na verdade, pensam que estão praticando uma religião nova e, na verdade, vocês estão praticando o paganismo brasileiro. É assim que eu caracterizo. Porque vocês têm um deus de chifre. A representação que vocês têm é de um Beelzebub com pés de bode, que nos braços está escrito sol, vento, coágula, e a cabeça de bode. Representações antigas, ele era sempre com formas animalescas. Mas ele é o senhor das moscas, da putrefação, da grande loucura. Ele poderá se manifestar também sobre a forma de uma grande mosca. Porque ela representa tudo que é putrefato. Com caveiras nas suas asas. É uma das formas mais demoníacas, ele traz a própria loucura. Então, dizer que Beelzebub tem a forma de um bode é errado. E dizer que Lúcifer é Beelzebub, muito menos. Que Beelzebub está muito abaixo do conhecimento de Lúcifer. Beelzebub não tem cultura, não tem sabedoria. Ele simplesmente atua. Ele destrói. Ele é o destruidor. Ele é o próprio excremento. Cuidado quando vocês dizem que recebem nos seus corpos Beelzebub, Lúcifer. Lúcifer não se importa. Ele só mandaria um emissário para possessão. Essa religião que vocês praticam, a Umbanda, ela vai ter várias variações, várias ramificações, e dentro de 100 anos ela não será a mesma. Ela vai evoluir. E vocês saberão quem são os verdadeiros Exus. Eu sou o Exu dos Ventos. Dentro do culto da Umbanda, o primeiro emissário de Calunga. Pois bem, pois me representam com patas de bode, o rabo. E eu acho muito engraçado. Quando eu quero me manifestar de forma jocosa, eu faço umas piadas, brinco, digo palavras, palavrões. Mas hoje eu acho que você deve me conhecer da forma mais divina. Tá. Nada tem a ver com pés de bode e rabos. Então. Eu fui um ser humano e fui um clérigo. Se eu fiz alguma coisa errada, essa coisa errada foi não ter estudado o suficiente. Eu errei enquanto tinha uma fé cega dentro de um livro que continha tantos erros. Vamos aos erros, senhor? Isso, vamos. Quantos ladrões estavam crucificados com ele? Ah, tinha um do lado direito e outro do esquerdo. Dois. E está escrito que os dois ladrões o xingavam e era tratado, ele também, ele era tratado com escárnio. Pois bem. Num determinado momento, Um corvo veio e picou e comeu os olhos de um deles. E o outro se arrependeu na cruz. Ele disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ele disse, em verdade vos digo, hoje mesmo estarás comigo no reino do meu Pai. Uhum. Onde está o erro? Será que o erro está em achar que ele fez... E não vou saber. Porque parece que ele fez isso só porque estava com medo do corvo. O que foi picado, ou teve seus olhos dilacerados, foi o chamado ladrão mau. Vocês estão sempre precisando do bem e do mal, do bem e do mal. É. Dimas, que foi o que pediu para entrar no reino. Uhum. E ele concedeu, disse, verdade vos digo, hoje estarás comigo no reino do meu Pai. Uhum. Hoje eu vou te dar agora a interpretação correta. Tá. Em verdade vos digo hoje, estarás comigo no reino do meu Pai. Porque se ele tivesse dito, em verdade vos digo, hoje estarás no reino do meu Pai, Dimas teria ido aos céus muito antes de Jesus. Não é? Porque afinal de contas, Jesus, 3 dias na mansão dos mortos. É, então. E por que somente Lucas diz isso? Por que João, que estava a pé da cruz e observou tudo o que aconteceu, não escreveu isso no seu evangelho? Então, por quê? Algum erro existe aí. Para novamente criar arquétipos do bem e do mal, do bonzinho e do malzinho. Não é? Muita coisa que pensar. Você tem algum conhecimento de medicina? Ah, não, senhor. Muito pouco. Muito menos eu. É possível que um ser morra e ressuscite? Existe essa lei no universo? Ah, então. Não, senhor. Se a pessoa volta porque o perispírito ainda não tinha soltado. Então ela estaria em estado letárgico. É. Ela é dada como morta, mas na verdade não. Muitas pessoas são enterradas dessa forma. Foram, pelo menos. Pensavam que estava morta e quando ela acordava dentro do caixão. Eita. Isso se chama estado de letargia. Uhum. Quanto tempo será que eu não sou médico, então eu questiono isso a você? Uhum. Quanto tempo será que uma pessoa pode ficar em estado de letargia? E agora? Acho que uma semana, no máximo um mês. Não sei, eu não sou médico. Só posso te dizer que 3 dias seria demais para estar morto. Já estaria podre, não é? É. Talvez ele estivesse em estado letárgico devido a tanto que apanhou. Ah, não é? Sim. Seu espírito estava junto dele? E se eu te disser que durante 3 dias, vamos um pouco mais, vamos voltar um pouquinho mais no Antigo Testamento. Uhum. Quantos dias a arca ficou sobre os mares? A arca de Noé, né? Ficou... Não sei. Ela pousou sobre o Ararat somente depois de 40 dias e 40 noites, é assim que está escrito. Tá. Quando o livro sagrado quer se referir a tempo, se for 40 dias e 40 noites, entendam vocês hoje que vocês dividem o tempo em 24 horas. Um dia corresponde a 24 horas, não é? Sim. Então existiram 24 dias e 24 horas. Uhum. E quando você diz que o mestre de vocês ficou morto por 3 dias, talvez não fosse 3 dias e 3 noites. Talvez fossem 3 períodos de 12 horas. A possibilidade de ficar em estado letárgico é muito maior. Vamos a Lázaro. Vamos. Lázaro estava morto. Lázaro estava morto. E ressuscitou. Um outro exemplo de letargia. A forma de contar o tempo no passado era de 12 horas. Não era de 24 horas. Ele estava em lastado letárgico. Num tempo que todas as doenças eram associadas à lepra, você crê que a medicina era desenvolvida dentro de uma região tão desvalida? É, não. Então eu coloco a dúvida agora. Se ele não desceu à mansão dos mortos, ele perambulou com seu corpo e espírito, não é? 3 dias. 3 períodos de 12 horas após. Ah. Talvez ele não tenha morrido. Eita. Não é mesmo? Sim. Meu caro, não existe ressurreição. Eita. Dentro da lei da vida, uma vez que o coração para de bater, o cérebro para de funcionar e o sangue para de verter, não tem como voltar isso lá atrás. Por mais crédulo que você queira, por mais que você diga para Deus tudo é nada é impossível, ele é capaz de fazer isso com o filho dele. Por mais que a sua fé diga isso, a lei da vida não diz isso. Não existe ressurreição. Se você quiser crer nisso, você vai ficar preso dentro de uma rede. Mas eu não estou tirando a divindade dele, veja bem. Eu simplesmente estou tirando o crédito da forma que as coisas são escritas. Ele perambulou, de fato, no seu corpo glorificado. Caminhou e depois fez a sua retirada. Quando ele voltou para o seio do Pai. E veja bem, as pessoas dizem que ele ascendeu ao céu em corpo e alma. Isso é impossível, moço. Uma pessoa não cria asas e sai voando. Ele pode ter sido levado. Arrebatado. Mas ele não sai voando. Então, por favor, parem de acreditar em contos folclóricos e pensem. Mas não tirem o crédito dele. Ele tinha a porção divina nele, sim. Como outros também tiveram. E tudo que ele tentou ensinar, quase ninguém aprendeu. Ele não queria ser idolatrado, ser tratado como Deus. Ele veio ensinar. Vocês não aprenderam. Agora, aqueles que quiserem aprender, podem seguir o conhecimento. Se quiser seguir o conhecimento, estarão seguindo Luciferos, que é o conhecimento, a porta da luz. A estrela da manhã. O fato de eu estar citando aqui duas potências do bem e do mal significa que elas sejam do bem e do mal. São potências que tentam ajudar vocês. A potência Luciferos não fica se rendendo e se jogando aos pés de vocês dizendo venha cultuar-me. Nós não buscamos adeptos. Vocês vêm porque querem. Nós cedemos o conhecimento a vocês. Muito pouca gente quer saber alguma coisa. Elas preferem acreditar em seus contos. E nessa mistura desbravada que esses livros sagrados que vocês fizeram uma compilação, os homens fizeram compilações, deixaram de cultuar o que era para ser cultuado, que era o conhecimento. A Santa Madre Igreja proibiu os neocristãos de estudar. Era proibido saber. Livros sagrados eram guardados entre o clero. E o clero tinha todo tipo de conhecimento. Eles tinham evangelhos, apócrifos, eles tinham grimórios, livros de conjuração. Eles eram magos. O povo não tinha direito de conhecer, por isso ele ficava tenebris feros, portador da treva, da falta de conhecimento. Enquanto que o clérigo que se diz seguidor de Deus, na verdade, estava seguindo Luciferos, portador da luz e do conhecimento. Deus possui as suas polaridades. Ele é onipotente, onipresente. Ele é onisciente. Não existe, se Deus existe e ama vocês tanto, não há necessidade de ir ao inferno, mas vocês criaram vários infernos. Vocês têm o inferno babilônico, o inferno hebreu, o inferno egípcio, inferno canineu, e o inferno cristão, que é o mais magnífico de todos. Vocês passam a vida inteira numa eterna danação. Não há como voltar a Deus, ao seio do Pai, não há como, porque vocês simplesmente creem que vão para o inferno. E para chegar a Deus, muitos querem ser salvos do inferno, em vez de buscar Deus por amor a Deus e ao conhecimento, preferem fugir do diabo, e o diabo nem está dando tanto valor assim. E vocês preferem acreditar em um dia do juízo final. Isso não acontece, está acontecendo toda hora, todo instante. Você está sendo julgado e sendo ajudado a julgar. E vocês voltam de processos encarnatórios e reencarnatórios. Mas preferem acreditar que num dia do juízo final as trombetas serão tocadas e aqueles que são mortos ressuscitarão e as trevas engolirão todos aqueles que não aceitavam o nome dele. O esqueleto se levantará do túmulo. Mas que folclore. O juízo final está acontecendo todos os dias, todas as horas, todos os instantes. E eu, como Exu, dentro do culto de Umbanda de vocês, estou chamando aqui atenção para que vocês estudem. Vamos buscar o conhecimento. A confusão, ela sim é diabólica. A falta de congruência, a inserção de cultos passados e até pagãos dentro das religiões passadas dentro de um livro novo, a mistura, a obscura confusão do nada e de tudo, isso sim gera dúvida. E a dúvida é divisória, ela divide o bem e o mal. Por que dividir se vocês têm as duas polaridades? Vocês são perfeitos. Nossa. Me desculpe se estiver sendo muito profundo ou muito confuso. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Então, o senhor, quando foi um sacerdote, o senhor acreditava na danação eterna? Sim. Até o momento que eu comecei a ler o primeiro livro. E percebi que o inferno da danação eterna era o que queriam colocar nas nossas cabeças. Não. Essa é a rede que deixa vocês completamente tapados. Mas eu acreditei, sim. Até buscar os livros de conhecimento. E posso te dizer que os grimórios que eu li me alimentaram muito mais que muitas palavras da Bíblia. E então o senhor era cristão, é isso? Eu era um sacerdote beneditino. Um sacerdote o quê? Beneditino. Ah, tá bom, entendi. E o senhor chegou a ver ou conversar com o Papa? Não. Eu posso te dizer que é muito mais fácil falar com Lúcifer do que com o Papa. Nossa. Porque, na verdade, Lúcifer, ele quer dar o conhecimento, ele é o conhecimento. E o Papa, ele quer esconder o conhecimento. Ele se faz completamente à parte. Nos dias de hoje, eles estão tentando retomar o carisma. Mas o princípio é o mesmo. Vocês não devem saber. Vocês não devem conhecer. Eles querem manter o controle e vocês estão dentro de uma grade de controle. E o inferno. Agora falaremos sobre holograma. Eles colocam na sua cabeça que tudo que você fez vai fazer com que você vá para o inferno caso você não seja um religioso. Na hora do seu desprendimento, aquilo vai ficar gravado dentro do seu perispírito e durante muito tempo você vai para um umbral, isso se não for para o inferno que você mesmo criou, chamando holograma. Então você vai pagar pelos seus pecados e também pelos pecados que colocaram dentro da sua mente. Você sim vai viver dentro de uma eterna danação se você acreditar nessa teoria de danação eterna. É quando os Exus vão entrar e tentar salvar vocês. Nós vamos tentar salvar vocês. E mandar para o conhecimento. Que vocês mesmos se jogam dentro da danação. Vocês permitem para que essas coisas sejam colocadas nas cabeças de vocês. O fato de vocês terem as duas polaridades os fazem muito fáceis de ser confundidos. Acreditam como se fossem bezerrinhos. Vão para o abate. É preciso pensar, não? É preciso pensar. Veja bem, eu não estou aqui te tratando com toda a informalidade, mas também não com toda a formalidade. Eu não tenho interesse nenhum em ser arrogante. Uhum. Eu fui um estudioso e hoje eu trabalho na linha de Exu. Entendi. Já teve sacerdote que desencarnou e o senhor foi encontrar? Se teve, não. Tem. Tem? Tem. E eu tive que buscar muitos dentro do umbral. E muitos estão presos lá porque eles, aqueles que não quiseram conhecer, aqueles que seguiram essa rede de controle, essa matriz de controle que as igrejas colocam, fazem com que não somente o sacerdote, mas também o laico, todo leigo, vai ser facilmente induzido se ele não buscar o conhecimento. Então essa fé tão dura, essa fé inabalável, ela leva o ser humano para profundezas que são muito mais difíceis de ser penetradas. Então, somos nós, trabalhadores, que vamos lá salvar vocês. Quando nós falamos tranca-rua das almas, os Exus da linha da Calunga, que eu trabalho dentro da linha da Calunga, nós vamos trabalhar nas almas que nós trabalhamos no resgate das almas. Então, parem de chamar os Exus de demônio. Nós estamos para dividir. Nós estamos para salvar. E o fato de estarmos aqui sobre essa função, essa forma, é simplesmente porque decidimos estar assim, ou que decidiram por nós que seria a melhor forma, porque tivemos ligações carnais e telúricas profundas. Eu não sou tão próximo aos vícios. Não me venha com charuto que eu não vou querer. Não me venha com bebidas que eu não preciso dela. Quer me fazer uma oferenda? Faça na montanha mais alta, faça dentro de caniços, faça no meio de taboas, no meio de bambuzais, coloque bandeiras, faça uma oferenda bela com todas as cores e que façam ao toque do movimento do vento ela se movimente. Eu admiro muito aquelas bandeiras que os budistas colocam em seus tetos. São as orações que se manifestam e são levadas através do vento. Eu sou livre no vento. Veja bem, moço, estou aqui falando dessa forma, porque eu sou uma entidade individual. E cada um tem a sua individualidade. Sim, sim. Assim como eu estou falando dessa forma, falando de conhecimento e estudo, centenas de irmãos meus, Exus do vento, vão vir sobre formas tortas, sem conhecimento. Muitos serão quiumbas, dizendo-se ser Exu dos ventos. Uhum. Muitos dirão que tem pé, bode, que tem rabo. Porque foi assim que a matriz de controle foi colocada neles. Criou-se folclore e acreditou-se no folclore. Dentro de alguns anos vocês vão ver que não há necessidade daquelas imagens em forma de pé de bode e tantas outras. Outra coisa, gostaria de deixar claro. Tá. Você tem percebido que as entidades têm uma certa congruência, especialmente quando trabalham com um médium, como é o caso do aparelho mediúnico que eu estou utilizando hoje. Ele trabalha com algumas entidades e essas entidades falam muitas vezes as mesmas palavras. Uhum. Às vezes de forma diferente, mas os mesmos pensamentos, a mesma forma e a mesma conduta. Uhum. Porque nós temos uma mesa e nós decidimos de que forma queremos trabalhar com a evolução daquele médium. Por isso, muitas vezes, é dita a mesma palavra em formas diferentes. Mas a mensagem é passada da mesma forma. Ô, seu Ventania, por falar em imagem e escultura, agora mesmo eu coloquei Exu Ventania e apareceu uma foto de uma escultura que segundo o que dizem é o senhor, com uma capa vermelha sem camisa, com um rabo que tem uma ponta no final, e um tridente e um chifre. Realmente vocês fizeram uma alegoria para causar medo e fazer com que os cristãos tivessem mais ódio de vocês. Adoram dizer que nós somos assim. Entendi. Se eu não fui dessa forma, eu ser dessa forma depois disso. Se durante o meu encargo eu fui um ser humano, por que, que agora eu tenho que ser tão bestializado? Vou te dizer porque essas imagens... É o engraçado que as pessoas tendem a querer comprar o Exu Caveira, aquele que tem a cabeça de caveira. Eles querem comprar o Calunga, aquele que é todo torto. Eles querem comprar o Exu do Lodo, aquele que tem ramo, que é todo torto, que tem chifre. Vocês querem essa alegoria, vocês querem essa fantasia, vocês querem colocar medo. É individual de cada um. Quem, os artistas que fizeram essas imagens fizeram isso porque sabiam que ia vender e ganhar muito dinheiro com isso. Parece que eu estou agora ouvindo o som dos 30 denários caindo sobre aquele solo frio do palácio. O interesse financeiro. Utilizando o nome de entidades e da Umbanda, e muitas entidades permitindo isso, porque não tiveram sequer a autoformação e o conhecimento para dizer, eu não sou assim. No entanto, eu vou dizer, o diabo não é tão feio quanto pinto. Não estou defendendo o diabo. Eu estou condenando vocês, que são como crianças, acreditando em formas deturpadas, em formas deformadas, porque vocês querem achar que vocês são os belos e aqueles outros são os feios. Lamentável. Meus pesares. É, agora, só para terminar aquela lista que eu comecei nos sete pecados capitais e aprender mais com o senhor, a vaidade era representada por Leviatã. Por que é assim? Sim. Eles estão utilizando demônios de várias culturas diferentes. Leviatã também foi um eram monstros tenebrosos. A vaidade é um dos piores defeitos do ser humano. O contrário dela é a humildade. A verdade, a vaidade é o grande. É o grande motivo da derrota. É a vaidade que começa guerras. É a vaidade que traz a soberba, é a vaidade que separa o rico do pobre. Incrivelmente, muitos querem associar Leviatã a Tiririlonã. Olha. Quando se diz que Tiririlonã não vem na Terra mais, é porque Leviatã não vem na Terra, porque a única forma dele vir é sob a forma de possessão, então sob a forma da expressão do que é essa qualidade que você me disse que ele traz, que é a vaidade. Então, o senhor pode falar alguma coisa do Tiririlonã? Tiririlonã. É um Exu de muito conhecimento, grande. Ele consegue trabalhar na linha de Ogum e na linha das crianças ao mesmo tempo. Ele é jocoso, ele é brincalhão, ele é arreliento, ele é verdadeiro. É um grande amigo. Nosso, um grande amigo de vocês. Todas as vezes que há manifestação, ele trabalha também na linha das almas. Perfeito. Geralmente o médium que trabalha com o trancarro das almas, ele traga também Tiririlonã para trazer apoio. É um dos mais próximos de vocês. Ele sim tem luciferos. Ele é um portador de luz e de conhecimento. Não tenho medo da palavra lucifer. Tenho medo da palavra vaidade. Essa sim. Tenho medo. Fujam lá. E o senhor falou então que a polaridade do Lucifer, que representa O que não é a luz, de repente conhecimento, é tenebra, esferos, é isso? Sim. Tá. Estou utilizando palavras latinas. É. Se quiser falar palavras gregas, eu tirei para luciferos, eu direi eiosforos. Eiosforos para o sol, para a luz, enfim. Tá. E o último, então, dentro da associação dos sete pecados capitais, é a preguiça que está associada a Belfegor. Existem três pecados: a preguiça, a mentira e o roubar. Isso foi cultura de um dos povos pré-colombianos que tinham essa cultura. São as três leis. A preguiça e a ignorância deveriam ser punidas com morte. Uhum. Eu me referi aos incas agora. Uhum. As três leis de um povo inca eram Amassua, Amayúria e Amaquelia. Não roubar, não mentir, não ser preguiçoso. A preguiça vai facilitar a vontade de não estudar. Ela seria um pecado capital. Entendi. Agora, o senhor acha que eu devia, por precaução, no começo do nosso diálogo, dizer algumas pessoas impressionáveis que talvez não escutem, porque muitas vezes a gente ouve dizer que realmente o nome dessas entidades que eu citei na conversa com o senhor pode trazer energias não tão boas assim para o ambiente. Como é que é? O que, que o senhor acha? Você acha melhor colocar uma chamada assim? Eu acho que as pessoas que estão buscando conhecimento não devem ter medo de saber. Esses nomes que já não são utilizados mais, eles estão trancados dentro de um inferno babilônico, inferno hebreu, inferno caldeu, eventualmente de um inferno cristão. Vocês creem no inferno? O inferno individual de cada um. Você crê nesse inferno? Não faz diferença nenhuma. Uhum. A invocação de um... precisa de muito mais para se invocar. Eu estava simplesmente brincando. Tá bom. Precisa-se de um conjuro. Não é assim. Se você dizer que é mais fácil você atrair um anjo ou um arcanjo do que uma divindade cheia de vaidade. Temos porquê. E veja bem, eu não sou um demônio. Eu sou um Exu. Tá. Só porque você está dizendo Exu dos ventos não significa que eu virei. No entanto, eu achei que fosse bastante frutuosa a nossa conversa hoje. Sim, com certeza. E o senhor tem tanto conhecimento que eu fico sem jeito de não pedir para o senhor, de repente, ficar mais um momento de uma hora com a gente. O senhor muitas poderia? Muitas perguntas vão surgir a partir disso. Uhum. Vamos ficar até o ponto que eu achar necessário. Então tá, que maravilha. O senhor aceita então ir para uma segunda rodada? Fique à vontade, professor. Viva! Nossa! A gente aqui que está ouvindo fica muito agradecido, viu, seu Ventania? Eu que agradeço por estar nas condições de passar um pouco mais o alerta do conhecimento, chamando a atenção para o conhecimento. Então vamos começar por aqui. Pode falar. Me perdoe por ter cortado. Não, pode falar. Você entende por que muitas pessoas vão estar dizendo que eu estou incorporado por Lucifer, que hoje em dia o povo diz Lucifer, mas Lúcifer, que é a linguagem culta. Eu estou incorporado ou incorporada por Lucifer. Ele está por uma entidade que quer utilizar esse, o nome do Maioral, que é o Exu Superior dentro do culto da Umbanda, que vocês organizaram. Lúcifer não incorpora as pessoas que digam. Lúcifer não incorpora. Ele toma posse. Ele toma posse, a pessoa fica possessa. E Lúcifer não vem. Porque a vaidade dele não permite. Ele no máximo vai falar de forma jocosa com você e querer. Ele é muito inteligente, ele gosta de pessoas inteligentes. Mas ele não tem por que vir à Terra. Não existe esse jogo entre bem e mal. Se você deseja conhecer, vai estudar. Vai nos livros certos. Entendi. E o senhor, antes o senhor mencionou o seguinte, Lucifer vai mandar um mensageiro se alguém começar a brincar desse jeito com o nome dele, mas se fosse o Baal, ele não deixava quieto, é isso? Existem outros que, como eu te disse, nossa, ele é o senhor das moscas. É. Cuidado com esses outros nomes. Baal Zebul, ele não é um Exuzinho. Dizer que estou com Exu Beelzebú, isso é uma brincadeira muito perigosa. Entendi. Esses que não têm conhecimento, que são simplesmente a manifestação da loucura. Xataná é a representação, ele é o braço de Lúcifer. Mas, outros demônios. Astaroth, por exemplo, é muito sábio. Ele lida com a parte financeira, faz pessoas ficarem ricas e pobres. Ele gosta de brincar com isso. Já a Balsabot não tem noção das coisas, da dimensão. Ele simplesmente vai querer sentir tudo mais putrefato, que essa é a realidade dele. Se tudo pode estar em putrefação, que assim se torne. Ele pode levar uma pessoa à loucura. Nossa. Senhor das moscas. Bom, então qualquer pessoa não deve ficar se ocupar com esse tipo de coisa. Ocupe-se com o conhecimento. Não fique se preocupando com palavras, com nomes de demônios antigos. Quando eu digo Lúcifer, é porque eu estou falando do conhecimento. Busque o conhecimento. O conhecimento, Lúcifer permite que você tenha. Já, o mesmo conhecimento que o clero de vocês tem, eles não passam para vocês. Eles colocam medo. Não vai estudar porque você vai estar se aproximando do demônio. E, na verdade, eles sim estão manifestando a existência do demônio, separando o clero e o leigo. Como se eles tivessem salvo conduto para a entrada nos reinos do céu. E vocês têm que estar o tempo todo lutando e lutando e lutando contra a eterna danação. Na verdade, ao contrário. Quase todos eles vão, por terem pecado e por terem tido essa vaidade, pagaram muito mais por aquele pequeno cordeirinho que não tinha noção. Mas eu convido todos a deixarem de ser cordeirinhos. Busquem o conhecimento. Nossa. Entendi. E a proposta da Umbanda também não é ficar manifestando nenhum supernome, né? Por isso que vocês já dão.